ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até as 14 horas com a sua participação. 991-24-8325, 992-04-2222. Você pode mandar a sua pergunta aí para os nossos convidados. Ainda hoje vou receber aqui o pessoal que está organizando o Guaranésia Rodeio Festival. Tem também o pessoal aqui que organiza hoje, sábado e amanhã, domingo, um evento de hip hop em Guaranésia. É o pessoal do Beat Fanatics, né? É o Battle Fanatics que vai acontecer, evento em comemoração aos 6 anos do grupo. Mas agora o nosso bate-papo vai ser com o pessoal aqui do Arte Vida, da Associação Cultural de Capoeira Arte Vida. Está aqui comigo o presidente, o senhor presidente, o Marcos, o Robson, a Juliana e a Silvana. Como vão? Vamos começar aqui pela Juliana, que está mais próxima aqui. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Tudo bem com você? Graças a Deus, tudo jóia. Não vamos respeitar a hierarquia, não. Geralmente teria que ser o presidente, né? Vamos deixar o presidente por hoje. Robson, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bom, Antônio Cláudio. É um prazer estar aqui. Você poder falar um pouquinho dessa associação da gente aí. Espero poder contribuir para que a cidade entenda um pouco mais da nossa associação aí. Paixão da vida de vocês, né? Oh. A família, né? A família. Silvana, tudo bem? Silvana sempre vem aqui, mas fica caladinha, né? Vem sempre fazer companhia aqui pro Juninho, né? Hoje, tudo bem, Silvana? Tudo jóia, boa tarde, Antônio Cláudio. É um prazer enorme estar aqui hoje com você. E o Marcos, que é o presidente da associação. E aí, Marcos, beleza? Tudo bem, boa tarde, Antônio Cláudio. Prazer estar aqui com você nessa entrevista. Quem vai responder pra mim o que é o Arte Vida de verdade hoje? Porque eu sei que quando começou era capoeira. Hoje é mais que isso, né? Juliana? Então, a Associação Cultural de Capoeira Arte Vida hoje, ela é muito mais abrangente do que quando começou. Né? A gente começou com capoeira, nós, pessoas, lá atrás, em 92. Em 98, a gente começou a tocar o nosso primeiro trabalho individual e em 2001 surgiu aqui em Guaranésia o Arte Vida. Em 2001 era só capoeira. Hoje em dia a gente já abriu mais o leque, a gente já trabalha com ginástica localizada, com capoeira, tem a capoterapia, né? E tem zumba. E hoje em dia o leque é muito mais abrangente, né? Tá, mas começou de 92 até 2001. Como é que funcionou? A gente passou por algum. Tinha os grupos de capoeira, mas não era o Arte Vida, né? O Arte Vida mesmo surgiu em 2001 aqui em Guaranésia. Ele é lá de Juiz de Fora e a gente trouxe aqui para Guaranésia também. Mas como é que funciona isso? Tem um Arte Vida lá em Juiz de Fora? Tem. Só que pra gente entender. Tem. São filiais e matrizes da capoeira, mas a nossa associação é matriz em Guaranésia. Tá. Associação Arte Vida e Cultura da Capoeira, que é a razão social, ela é de Guaranésia. Tá? Ah, a gente criou ela formalmente, a associação, em 2005, com estatuto, ata de constituição, tudo em 2005. Mas a partir de 2001 já começou a ter o grupo de capoeira Arte Vida em Guaranésia. E a partir de 2001 vocês viram que o negócio começou a ficar mais sério. Sim, porque a capoeira sempre foi muito marginalizada, né? Há muito tempo atrás, eu mesmo quando comecei capoeira, tinha mulheres, eram poucas. Pior ainda a situação. Nossa, né? era muito marginalizado. E aí depois a gente começou a fazer um trabalho, tentar limpar e colocar nas escolas e aquilo foi tomando uma dimensão, né, muito maior. E aí a gente sentiu a necessidade de se criar a associação para poder formalizar tudo aquilo, correr atrás de verba, porque hoje em dia é muito complicado. E foi dando certo, foi uma batalha que deu certo. Com a associação, o Arte Vida cresceu ainda mais? Cresceu. Porque quando, eu sempre falo isso, quando a gente anda certo com as coisas, a chance de você colher os frutos é muito maior. E depois que a gente formalizou a associação, tudo começou a ser melhor. O Robson, por que capoeira? Porque naquela época que vocês começaram, o negócio era Van Damme nos filmes, não tinha nada a ver com capoeira. Por que capoeira? Então, um pouco foi pelas amizades da gente. Porque na época a gente conheceu. Era Van Damme, Sylvester. Então era, só esses filmes de luta, não tinha nada a ver com capoeira. Mas aí a gente, adolescência, e a gente conheceu os amigos da gente que na época praticavam capoeira. E como era, antigamente, as amizades eram firmes mesmo, né? Se você era amigo de uma turma, você ficava sempre com aquela turma lá. É, não mudava, né? Não mudava. E essa turma era tudo capoeira. Então a gente falou, ó, a gente vai ter que entrar, pra gente ficar nessa turma, a gente vai ter que entrar pra capoeira também. Mas era só pra fazer parte da turma ou vocês queriam, de vez em quando, pegar uns aí, né, dar uns pau na turma? se bem que... Então, essa foi a parte inicial. Porque naquela época também tinha isso, né? Tinha. Né? Então, essa foi uma parte inicial da gente. É. Porque quando adolescente tem a rincha aqui, tem ali, e numa determinada rincha dessa... Uma turma de lá fazia capoeira. É. Aí a gente pensou, vamos fazer capoeira também. Mas a gente só vai apanhar. Os né? amigos da gente é tudo capoeira, vamos fazer capoeira. É. Só que a partir do momento que a gente começou na capoeira, a gente nunca mais brigou. Mudou completamente. Foi uma coisa. Então, no Robson, de antes e depois da capoeira. Então, eu acho que aí a gente passou a enxergar de outra forma. Que a confusão só é causada se os dois querer a confusão. Não adianta se um quiser a maldade, mas o outro tiver um senso, ah não, eu não quero isso, eu sei o que é bom pra mim, o que é bom pra você, apesar até da outra pessoa tá errada, a gente tem hora que a gente tem que pensar pelos dois. Então aí dessa forma a gente foi indo, aí mudou completamente, a gente passou que eu na minha terceira graduação eu já comecei a dar aula, aí daí pra frente eu falei, não, é isso que eu quero. Aí, a partir do momento que você se torna um professor, aí não, aí a responsabilidade é maior, né? É bem porque maior. Você se torna uma referência, um modelo, né? É, você se torna um modelo. Né? Tanto que de lá pra cá, a gente procurou a cada ano passar ciclo por ciclo. Tanto que hoje eu tenho várias formações no mundo acadêmico, que é pra criança, pra adolescente, pra adulto, agora pra idoso. Então a gente foi correndo atrás disso agora. Foi virando uma paixão e você foi se deixando Sim, essa paixão isso, se absorver, isso. né, Robson? Faz, já faz isso, parte né? da vida. É, porque é bem isso. No começo foi meio que de brincadeira mesmo, né? Não foi. É um negócio sem compromisso. Tanto que a gente era adolescente não tem compromisso com as coisas, não adianta. Mas a partir do momento que você passa a gostar daquilo e vê uma certa responsabilidade naquilo, aí você dedica. Mas o que falta pro Arte Vida? Já é meio que uma empresa o Arte Vida ou ainda não? Olha. Porque é uma associação, né? Uma associação. Não tem como ter lucros, né? Uhum. Mas a ideia é fazer com que, de repente, o Arte Vida se torne uma empresa e comece a abrir academias aqui e ali? Ou isso está fora de cogitação não, e eu estou falando imensa de uma bobeira? Não está fora, não. Porque dentro da associação, a gente tem os profissionais capacitados, né? Então, tem tudo para montar uma academia, tudo, né? Tem tudo. Mas a cidade ainda, acho que a gente tá meio caminhando na cidade ainda. Mas nada impede que no futuro a gente pense isso. Porque dentro ali, cada profissional vai se especializando na sua área. Vai ter um certo ponto que a gente vai ter muitos profissionais ali dentro. E com capacidade. Sim, é isso que vai acontecer com o tempo, né? E Marcos, e você? Como é que você entrou na jogada e como é que você foi parar na presidência? Bom, eu comecei a treinar capoeira com eles desde 2002. Eu entrei no intermédio do meu amigo Mauro, que ele faz capoeira com a gente até hoje. A gente estudava no ginásio, estava junto. Aí ele falou, comecei a treinar, vamos lá, vai ser legal. E eu era mais novo, adolescente, sempre era aquele gordinho da turma, não conseguia me encaixar. Sofria nenhuma bullying atividade. Na escola, queria bater todo mundo. Aí ia jogar bola, não dava muito certo. Aí na capoeira eu consegui encontrar o meu lugar. Porque hoje a capoeira ela não despreza ninguém, todos podem fazer, todos têm um lugar. De qualquer forma, você pode contribuir e aprender e tá vivendo essa arte lá com o pessoal. Você entrou em 2002. Então você acompanhou todo esse crescimento do Arte Vida. Sim, eu venho acompanhando, que já fazia um ano que eles estavam, né, no grupo, aí eu já tô junto nessa história. Teve algum nessa história, desde 2002, momentos de muita dificuldade do Arte Vida? Ou não, sempre foi um negócio meio perene, sempre funcionou legal, bacana? Não, já passamos alguns motivos assim, de grande dificuldade, né? Desde 2010 tivemos aí problemas que poderiam abalar, mas com a união do grupo a gente conseguiu ali contornar e trabalhar da melhor maneira possível para não deixar nosso trabalho parar, né? Hoje quantas pessoas estão envolvidas aí no Arte Vida? Você tem mais ou menos um número? Mas 120. É, entre 120 mais ou menos 40 isso. Pessoas. É muita gente, né? Entre crianças de... Qual que é a idade mínima lá? 4 anos, 3 anos e meio, né? 3 anos e meio, 4 anos e tem. E agora adulto. Com capoterapia, 80 e poucos. Até 94. Até 94. É, meu caçula é 94 anos. Silvana, e você? Entra quanto na capoeira? Eu me iniciei na capoeira em 98, né? 98 para 99. E hoje eu só tenho que agradecer, né? Porque a gente vai crescendo a cada dia com as experiências novas, né? É, cada criança que vai entrando, que nem a gente falou, a idade inicial de uma criança aí de 3 anos e meio, você vê no sorriso daquela criança, te buscar ali, ele busca aquela paixão pela capoeira, às vezes um gosta mais de jogar, o outro gosta mais de cantar, o outro gosta mais de tocar instrumento, então a gente vai crescendo, isso é muito importante dentro da capoeira, a gente poder trabalhar com todas as faixa etárias de idade, né, desde a criança até a terceira idade, então isso é muito importante para nós hoje do Arte Vida. Você viveu uma época que tinha muito preconceito com a capoeira, ainda mais com a mulher jogando, dançando capoeira, né? Com certeza. Como é que foi isso? Teve horas que, ah, vou largar a mão disso, vou. A gente, na hora, a gente pensa tudo, mas a gente tem que crescer, né? Às vezes você depara com alguns obstáculos, mas você fala assim, vou jogar tudo fora que eu conquistei até agora, então você tem que mudar um pouco a mentalidade, né? A gente tem que crescer um pouco também a cabeça, senão, né, mudar todo o seu conceito e buscar uma coisa mais importante. Não, eu não posso largar, não posso jogar fora, porque tem pessoas que estão vindo agora e vai buscar e tem que crescer junto com a gente, então isso é muito importante. E essa criançada aí de 3 anos e meio que começam a praticar capoeira, Marcos, como é que é feito o treinamento, as atividades com essas crianças? Porque tem que ter um cuidado muito especial e um preparo muito especial para lidar com crianças. Hoje a gente já tem um horário, o pessoal que já trabalha com as crianças, né? Então a gente tem todo um preparo com a aula, com atividades lúdicas, inclui a capoeira, para que a criança possa aprender a capoeira brincando. E passa desde o primeiro movimento inicial, ensinando eles como vai gingar, fazer o movimento, mas ao mesmo tempo passando a brincadeira para que seja divertido, para que a criança tenha um prazer de estar lá com a gente. A gente também tem um prazer de estar dando aula para uma criança. E a criança se diverte mesmo? Sim. A ideia é essa, é fazer com que a criança se divirta naquele momento. Porque a criança é sincera, se ela não gostar da aula, ela vai falar pra gente. Acontece isso? Tem criança que vai lá e fala assim, ah, não é minha praia e não volta mais? Acontece. Mas é mais errado. É, não são todos. Você geralmente um vai, vê que a gente puxa uma brincadeira, uma atividade, a criança já se empolga, já quer voltar, já pergunta sobre, ah, quando que vai ter aula de novo? Então é muito difícil uma criança que vai e falar, ah, não, eu quero jogar bola. É que vê, sempre tá. E quando tem aula de novo? Como é que funciona lá as aulas? Bom, os nossos horários, a gente trabalha as terças e quintas, né? A partir das 7 horas, com a turma com as crianças. 7 da noite. 7 da noite, pessoal iniciante. Às 8 nós temos um horário que é o pessoal mais adulto, né? Das 8 às 9:30, às terças e quintas. Aos sábados nós temos um horário das 2 às 3 também, com aula. Mas aí é por turmas ou a criança, por exemplo, hoje está ouvindo o programa, o pai me leva lá, se ela for lá hoje ela já começa já ou não, tem que esperar terminar uma turma para depois começar outra turma, como é que é? Não, ela pode começar a qualquer momento, ela quiser treinar agora, hoje a gente tem aula às 2 horas, ela pode lá iniciar O pai, a mãe pode levar lá e já começa. E que benefício traz para a criança? Isso traz vários benefícios, hoje a convivência dela na sociedade, que ela vai poder estar convivendo com as demais crianças, a parte lúdica, cognitiva da criança, que a gente trabalha muito no dia a dia lá. Desenvolvimento, né, psicomotor, agilidade, todo o desenvolvimento corporal mesmo da criança, o equilíbrio, força muscular, a criança descobrir o potencial do corpo dela, porque tem muita criança que tem o corpo, mas não sabe nem pra que serve. Ah, eu tenho perna, então eu só vou andar. Não sabe, ele pode plantar uma bananeira, ele pode fazer um salto, uma estrela, pode fazer uma ponte. Então é essa descoberta com isso, o corpo. Isso tudo vocês vão ensinando, né? De isso, forma isso. Lúdica, brincando. Brincando. E aí, como é que surgiu a capoterapia nessa história, Robson? Então, a capoterapia, porque a gente que é professor, a gente percebia em todo lugar, né? Em viagens, em eventos, uma certa exclusão do pessoal mais velho, esse pessoal mais vivido, né? Aí, de certa forma, Aí o pessoal entrava, os bambambam, o pessoal queria pular, queria passar a perna mil. Só que o pessoal da melhor idade, eles não têm esse raciocínio, eles não vão conseguir fazer isso. Então, aí foi onde começou a buscar essa oportunidade para a gente dar um pouco de vivência para esse pessoal poder participar. Porque na capoeira a gente fala assim, ó, quem pode fazer capoeira? Ah, dos 3 aos 103. Só que a gente não dava essa oportunidade para os 103. A gente queria excluir eles. Só então, chegava até os 40, 40 e poucos, depois... Aí já ia encostando. Então a gente queria ver esse pessoal também participando de modo ativo. Porque às vezes o pessoal já ia pegando uma certa idade, aí queria só ficar no instrumento, ou só bater uma palma, ou só cantar. E não, hoje não. Hoje eles vão participar ativamente. Eles têm o momento deles. Tá. Aí a criou gente, isso. A gente vai falar mais e aprofundar mais no capoterapia daqui a pouquinho. Juliana, é muito caro praticar capoeira? Porque tem esporte que é caro, né? Capoeira, então, é caro ou não? Capoeira, hoje em dia, a gente... Eu não considero caro, né? Porque a gente tem uma contribuição que quem pode contribuir, contribui, né? Porque a gente é uma associação sem fins lucrativos. Então, quem não tem condições de pagar para praticar capoeira, pode ir lá que vai praticar capoeira. Tá, entendeu? Vai, não vai ser excluído. Independente da idade. Isso, independente da idade. A gente cobra, sim, uma contribuição para poder custear o local das aulas, para poder... proporcionar aos alunos um mínimo de conforto, mas quem não tem condição pode ir lá que vai participar das aulas de capoeira da mesma forma. Explica pra mim uma coisa, aqui em Guaranésia já há muito tempo vai inaugurar um poste, chamam o Arte Vida, como é que funciona essa parceria? A gente não cobra, nunca não. Cobramos, porque não. Porque em todo evento que tem em Guaranésia tá o Arte Vida. A gente sempre participa, a gente busca sempre as parcerias. Agora estação, não foi? Estivemos. Estivemos. Sexta-feira passada. Na jornada cultural. Isso. A gente foi, participou, a gente sempre é convidado, não cobramos para participar desse tipo de evento, a gente faz as apresentações. Já tem muitos anos que a gente faz o nosso evento de capoeira. Teve um tempo atrás que a gente não tinha apoio nenhum para fazer. Aí de uns anos para cá começou a ter um apoio da prefeitura. Agora esse apoio tá crescendo. Então assim, a gente, é como eu te falei, a gente tá colhendo os frutos. Hoje tem, são dois eventos, não é, do Arte A gente Vida, faz dois eventos anuais, né? Dois tem eventos um grandes. A gente tem a Jornada Cultural de Capoeira, que é no mês de junho, e a gente tem o Encontro Nacional de Capoeira, que é em novembro. São eventos que vêm capoeiristas de todos os lugares. O Encontro Nacional tá indo agora para sua 16ª edição. Então assim, já é bem... E hoje o Arte Vida de Guaranésia, ele já é reconhecido aí em todos os grupos de capoeira, já, né? A gente já é bem reconhecido, graças a Deus. Na região, principalmente, então, vocês são os principais. Não, aqui tem, no Sudoeste de Minas. Não, tem mais grupos grandes aqui também, tem. A gente não pode desmerecer os nossos colegas, mas a gente é bem reconhecido também. Isso pra gente é muito bom. Silvana tava em Itapiratiba, aqui há duas semanas atrás, né? Isso. Teve um evento lá, né? O que foi o evento lá, Silvana? Foi um encontro feminino, né? Aonde eles... Até na capoeira as mulheres querem dominar o mundo. É, porque é que nem foi falado no começo, né? Antigamente a mulher era na vista muito pouco na capoeira. Então aí o pessoal de Itapiratiba faz, já eu acho que o terceiro encontro que eles faz de capoeira feminina, aonde eu fui convidada para dar uma aula de aeróbica de capoeira e tive presente no local para poder administrar minha aula. Então, a gente cresce. É que nem eu falei para você, a gente vai crescendo, o trabalho vai crescendo e o grupo todo vai crescendo. Por mais que, eu encontro feminino, mas é o grupo Arte Vida que tá lá. O grupo Arte Vida. Eu vi as fotos lá, tinha muita criança também, né? Tinha muitas meninas. Né, a faixa etária de 8, 10 anos, tinha muitas como meninas. Como é que você mistura zumba com capoeira? Que você dá aula de zumba, né? Sim. Primeira vez que eu ouvi falar em zumba na minha vida foi você que um dia que falou aqui, que você veio com o Juninho. Como é que surgiu isso e como é que tem essa mistura de zumba com capoeira? O legal de uma aula aeróbica, uma aula de zumba, é você montar. Você pega uma música e monta. É exercício mais a música. É um método gostoso de você trabalhar com a música. Então você faz o exercício, né? Você pega uma zumba de capoeira, você põe um movimento de capoeira no meio da música. Então se torna tudo gostoso. Então a música trabalha muito. Eu gosto muito de trabalhar com música porque eu acho que qualquer problema que a gente tem no dia a dia, não é que vai resolvendo o momento, mas a gente trabalhando com a música, trabalhando a mente, trabalhando o corpo, você tem cautela pra pensar no que você vai resolver daqui meia hora. Vai dar aquela aliviada. Vai, né? Dar aquela aliviada no problema. Então é onde eu busco esse treinamento. Ó, vamos fazer um intervalinho comercial, a gente volta aqui pra dar sequência nesse bate-papo aqui. Marlene Ribeiro, professores, parabéns, vocês são demais. Daqui a pouquinho eu vou dar uma olhada aqui nas outras mensagens que estão chegando e mandando abraços aqui para vocês, pessoal do Arte Vida aqui de Guaranésia, Associação Cultural de Capoeira Arte Vida. Expresso. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, a gente vai até as 14 horas, daqui a pouquinho eu vou bater um papo com o pessoal que tá organizando o Guaranés e Rodeio Festival, que começa na metade dessa semana. Depois também tem o pessoal do Beach Fanatics. Agora eu converso com a galera da Associação Cultural de Capoeira Arte e Vida. A Juliana, infelizmente, tinha um compromisso, ela teve que sair aqui, não vai participar mais do bate-papo, mas continua aqui comigo a Silvana, o Robson e o Marcos. E agora vamos aprofundar nessa questão da capoterapia. Essa capoterapia, né, Robson, foi criada pelo mestre, o Gilvan de Andrade, né? Mestre Gilvan de Andrade, isso. É, de Brasília? De Brasília. E ele teve a ideia, de onde surgiu essa ideia? Era justamente aquilo que você falou, que é. O pessoal ficava meio, isso. Chegava a uma certa idade, era encostado. Era encostado, ele queria dar um jeito de interagir o pessoal, já que a capoeira é uma luta de interação, né? É uma arte que prega isso. Não, capoeira é interação social. Tá, mas esse pessoal da terceira idade não tem a mesma agilidade do pessoal mais jovem. Não. Como é que faz? Os movimentos são outros? São. É uma capoeira adaptada, foi adaptada para terceira idade, aí pra terceira idade, para criança, para sedentários, para pessoal com necessidades especiais, cadeirante. Então a gente abrange tudo isso. A gente abrange todo esse pessoal que tem uma certa dificuldade motora, principalmente. Então a capoterapia não é só para o pessoal da melhor idade, pessoal da terceira idade, não. O pessoal de repente que teve algum problema e precisa de fazer um movimento, quase como uma fisioterapia. Isso. Tanto que para dar aula de capoterapia tem que ser capoterapeuta. Então tem que ser formado nisso, a gente estuda para isso, para atender melhor esse pessoal, todo esse público. Tanto que hoje mesmo eu trabalho aqui, eu trabalho com a terceira idade, atendo nos postos de saúde, pessoal hipertenso, diabético, todo esse pessoal é pessoal que já está recomendado para fazer a capoterapia. O próprio médico já encaminha? Então, ainda está novo aqui. É, porque tanto que isso eu estou imaginando agora. Porque eu fiz algumas demonstrações nos PSFs aqui, só que eu não tive um contato direto com o médico. E até as agentes não sabiam o que era isso. Que a princípio, como é novo, todo mundo achava, capoeira. Mas a capoeira não, pessoal, tá doido, e o pessoal não vai conseguir. Não, o pessoal não vai conseguir sair de casa do aconchego, o pessoal já tá meio debilitado, vai ficar levantando a perna. Não, a capoterapia não tem nada a ver com isso. É uma atividade adaptada para o pessoal sedentário, que tem dificuldade físico, psicomotor, tudo isso. Quanto tempo, sabe, você já está dando essas aulas, ministrando essas aulas? Não, aqui. Essas atividades. Aqui em Guaranésia faz uns 3 meses. Tá, em 3 meses já dá para ver resultado? Já. Você já consegue ver resultado? Já consigo ver. Eu que acompanho as aulas. Sim, você é a melhor pessoa para ver a evolução. Né? É evolução. Por isso que agora eu já comecei a postar vídeos. Porque no começo não era tudo meio tímido, meio pacato. Hoje o pessoal já começa a se soltar em 3 meses de atividade. E o importante, o pessoal para, vai diminuindo até parar com o medicamento. A grande intenção, até proposta pelo mestre Gilvan, lá ele já consegue isso, implantar no plano. Porque lá já tem mais de quase 15 anos, né? Vai para 20 anos no ano que vem. Então, tem bastante tempo. Então, já é parceria com a rede de saúde. Precisa de implantar aqui. Isso. Será que vai demorar o mesmo tempo que demorou pra capoeira chegar nas escolas? Então, não sei também. Porque demorou, né? Demorou. Mas eu acho que se o trabalho começar a ter esse efeito rápido, como você falou que já está tendo, a gente já pode começar. Porque é muito melhor essa questão de saúde, eu sempre falo aqui no programa, é muito melhor a gente trabalhar a prevenção. Isso. A intenção da gente é isso. A doença, né? Porque eu tenho alunos meus lá que já começaram a me falar que já diminuiu o remédio, que tá dormindo mais tranquilo, tá mais calmo. Então já começa a mudar. Eu percebo a evolução e eles me passam esse resultado. Hoje é nos PSFs, no CRAS também? Não. Hoje eu tô atendendo só no CRAS. Tá, só no CRAS. Porque por causa de locomoção, até o pessoal já tá lá. Os PSFs queriam, mas só que para atender um PSF não tinha condição. Aí eu teria que juntar dois PSFs. Só que aí para mim ir no outro, ia ficar aquele lá e cá. A gente fez os convites através do PSF e a gente atende todos no CRAS. Adulto, idoso, qualquer debilidade, qualquer problema que tiver mesmo de saúde, a não ser os hipercardíacos, né? Porque a atividade ela é bem dinâmica. Mas são os movimentos da capoeira, só que de maneira mais lentos. Só porque a gente está no rádio, que o ouvinte vai ficar imaginando o que é. O que é? Então, é os movimentos adaptados para a terceira idade. De maneira mais lenta. Porque capoeira é muita agilidade. Agilidade. Já na capoterapia, a gente trabalha em cima de cantigas de roda. Que é o mais gostoso, que é resgatar as cantigas de roda. Pois o pessoal da melhor idade adoram. Aí eu cantava isso pro meu neto, pro meu filho. Na infância, não tem coisa muito antiga. Na infância, isso. Então são através das cantigas de roda. A gente coloca os movimentos de capoeira dentro da cantiga de roda tocada no berimbau. Então, o pessoal apaixona. Apaixona, o pessoal apaixona. Todos que fazem a primeira aula apaixonam. Tanto que eu não consigo atender todos no CRAS ainda. Não, porque são muitos que a gente tem lá. Eu ia te perguntar então se era só chegar lá, então não é, porque já tem gente esperando para entrar então. Não. Então, eu dou aula na parte da tarde, aí tem os grupos já certo. Certo. Na parte da manhã, eu tô montando o grupo. Tanto que então tem, quem então quiser tem participar, espaço é só procurar manhã. O CRAS. Você disse aqui no intervalo também que tá lá na Prata, né? Você vai na Prata sim, também. Sim. Então, eu faço aula, essa capoterapia lá na Prata também, no poliesportivo lá, pra toda a comunidade também. E que dia você vai na Prata? É na segunda-feira. Segunda-feira, segunda-feira, uma hora da tarde. Uma hora da tarde você tá lá. Eu tô lá. E aí, mas para chegar até você, tem que passar pelo CRAS, fazer a inscrição no CRAS? Como é que é? Tem que passar pelo CRAS, porque tudo. O CRAS que vai fazer o encaminhamento. O CRAS que faz o. Eles que encaminham. É tudo através do CRAS. Antônio Cláudio, parabéns a todos os profissionais da capoeira, arte e vida, pelos belíssimos trabalhos que vocês realizam. É a Ana Elis que está mandando esse abraço aqui. Meu nome é Maria Luísa e quero mandar um abraço pro pessoal. Estou perguntando. Pessoal do Rodeio e também está mandando um abraço aqui pro pessoal do Arte Vida. A Leontina Citon, parabéns a todos do Arte Vida, parabéns para nossa professora de Zumba, Silvana. Um abraço para todos aí, Leontina, viu, Silvana? Tá mandando um alô aqui. Aquela hora eu falei Marcela, mas é Marlene Ribeira. Marlene Ribeira tá falando parabéns para você, professora demais. Tem aulas com você também, né, Silvana? Tem. Marlene Ribeira, um abraço para você. Então a capoterapia é isso, são atividades para o pessoal da terceira idade e também para o pessoal mais jovem que está com alguma dificuldade, que precisa de ter mobilidade, está vivendo aquela vida sedentária, isso, só fica isso. Ali em frente ao videogame, isso, ou vamos. Então sentado aqui em frente ao microfone, não faz nada, é ele que precisa disso, é isso, mais ou menos. É isso aí, a ideia é essa. Contribuição, o que, que você já está sentindo para esse pessoal da terceira idade? O pessoal já melhorou a mobilidade. Tá, isso dá pra ver tranquilamente. Nitidamente. A mobilidade. Questão dos medicamentos, que o pessoal já começa a diminuir. O pessoal começa a diminuir a medicação, tanto que tem muitos que são depressivos, sim. Né? Deve ser uma maravilha, até pra depressão mesmo. Pra depressão é ótimo. Porque o pessoal se sente muito sozinho. Na capoterapia, tem várias etapas da capoterapia. Tem parte do abraço, do afeto. Então é o momento todo, sempre, ao mesmo tempo que a gente está cantando, brincando, está se abraçando, está passando o sentimento um para o outro. Na maioria das vezes o pessoal mais idoso não tem esse carinho. Então na capoterapia, entre a gente mesmo, a gente já trabalha essa terapia do abraço, que é passar o carinho para o pessoal, passar uma energia boa. Pode falar. Tanto que uma das etapas. Isso geralmente eu faço no meio da aula. Uma das brincadeirinhas que a gente faz lá com os grupos, a gente, de certa forma, fecha a roda e abre. E ao mesmo tempo vai falando. Empurra as coisas ruins e traz as coisas boas. E assim a gente consegue liberar energia negativa e trazer só coisa boa. Legal. E isso eu tento passar essa energia pro pessoal. Capoterapia, então, a gente tem no CRAS, tem na Prata. E quando chega lá na Arte Vida, para quem não faz parte do CRAS, para quem não vai na Prata, tem planos para levar também lá aulas pro Arte Vida? É, da capoterapia? É. Então, agora a princípio, agora que a gente está começando, não, mas a princípio. A intenção da gente é colocar lá também, o mais breve possível. Seria interessante. Seria interessante. Porque tem gente que talvez não possa ir nesses horários. Não possa ir nos horários e no local. Pode ir. E às vezes, onde é a sede da gente, vai ser mais fácil o acesso pro pessoal. Mas já é uma ideia que a gente já tá andando, já tá caminhando para tentar. O Robson, teve uma pessoa que perguntou aqui, eu não tô conseguindo achar a mensagem da pessoa, que perguntou quanto que custa, né, pra fazer aulas lá na Arte Vida. Na associação. É, na associação. Então, é mais fácil procurar a gente lá, né, aí procura a associação, conhece a associação, tudo, aí lá a gente conversa melhor, vê como que funciona, e certinho. Como ela não especificou aqui, são várias as atividades, não dá pra saber, né, porque tem aula de zumba, é isso, tem capoeira, né, então, mas vá até o Arte Vida. Qual que é o endereço do Arte Vida? É Rua Jamil Isaac, 196, no Jardim Novo Horizonte. Jardim Novo Horizonte, na entrada ali da... Na subida pra Coab ali, isso, né? Isso daí, perto do Marcinho My Boy. Vizinho do Marcinho My Boy, isso aí. Valeu, Robson, obrigado pela participação aqui no Expresso, viu? Pela primeira vez, né? Muito obrigado, vez. Espero que volte mais vezes. Obrigado, é um prazer estar aqui pra falar um pouquinho dessa arte que, pelo que você mesmo já percebeu, é a vida da gente. Claro, opa. Que é a irmandade da gente. Há muito tempo. Então, é mais de 25 anos na estrada com a capoeira, então isso pra gente já é uma vida mesmo. Mas então é um prazer. 25 anos já? 25 então tinha anos. O quê? 6 anos quando conheci vocês, mais ou menos. Valeu, Robson. Tá Marcos, obrigado, viu, o Marcos, pela participação aqui no programa também, viu? Muito obrigado, Antônio Cláudio, pela oportunidade. Valeu. Silvana, que sempre vem aqui com o Juninho, hoje só a Silvana falou, deixou o Juninho em casa, né? É, o Juninho. Senão o Juninho queria falar e não deixava vocês falar também, né? O Juninho hoje não veio, né? Muito obrigado, Antônio Cláudio, pelo convite. Quero deixar um abraço para todas as minhas alunas do Art Vida. Quero deixar um abraço também para o nosso querido patrocinador, né? O Paulo da farmácia também, que não podemos esquecer, que é um grande patrocinador. Será que assim? A gente tem. Então, quero deixar um abraço pra ele aí, pra esposa dele, pro filho, e deixar um abraço aí pra todos os ouvintes, né, porque é que nem eu sempre falo, não há um grande trabalho se a gente não tem o público. Então o público é o principal, né, instrumento que a gente tem de trabalho. Então eu agradeço todos os dias pela Associação Arte e Vida, pelas minhas aulas, da gente ter o público presente pra gente poder atendê-los melhor. Muito obrigado. É o combustível. Muito obrigado. Então é só para finalizar, Antônio Cláudio, eu queria já deixar que, né, no CRAS a gente tem as aulas de capoterapia, tem as aulas de capoeira também. Pessoal que quiser fazer também, tem lá pelo CRAS também. Legal. Na Pratinha a gente tá com a capoterapia, tá com a capoeira também. Nas escolas, né, você me falou também, no Dom Inácio e na Prata, né? É, na Prata, na escola, lá na Prata, né? E aqui na cidade, na escola do Inácio. A gente está com aula de capoeira. Tudo contraturno. Tem aula de manhã e tem aula à tarde. Beleza. Valeu, Robson. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns aí pro Arte Vida, que logo voltam aqui para falar da jornada, né? Jornada de capoeira que acontece em novembro. Novembro. Muito bem. Intervalo comercial, voltamos aqui a pouquinho para falar de rodeio. É o Guaranés e Rodeio Festival que tá chegando. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.